Queria ser o mais popular da escola, o orgulho da família, o cobiçado das gatinhas. Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Rio Sul Rádio. Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193 e contato arroba riosulradio.com. 18 horas e 1 minuto. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América, direto de São Paulo, Brasil, de partida para a China. Eu sou o Sérgio Ricardo e esse é o Parabólica América Show 128 de novembro de 2017. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA no ar worldwide, no escuro som digital. Nessa edição do Parabólica América tem muita novidade, como sempre. A gente vai ouvir a nova da Pink, a nova do Machine Gun Kelly e um dos temas do novo filme de Will Smith, que vai estrear pela Netflix, vem aí em 22 de dezembro. É um filme bem legal. E também tem uma sequência rock no programa de hoje, com Fall Out Boy, Green Day, até Stone Temple Pilots. Mas pra começar, tem uma banda que não lançava música nova há 13 anos. Parabólica Edition America. Desde 2004, os ingleses do Tears for Fears, Kurt Smith e Roland Orzabal não lançavam nenhum single novo. Essa que você tá ouvindo aí chama-se I Love You But I'm Lost e faz parte do álbum Rule the World, com os grandes sucessos do Tears for Fears, que foi lançado no dia 10 de novembro. Lost in the maze of the back streets, I struggle, finding my way through a whole lot of trouble. Too many people were talking without moving their mouths. So many days, so many nights, ever wondered about the lies that have stolen my thunder. In the haze of my mind, all the wires were crossed. I love you. Com seu primeiro single pela Energize Records. A música chama-se The Chain e a novidade nos Estados Unidos já está aí no DMC DJ Promo número 225 do mês de novembro de 2017 nas pistas de dança do mundo inteiro. E como o Natal está chegando, as músicas de Natal começam a tocar pelos Estados Unidos e pelo mundo, né? Vem aí as inglesas do Fifth Harmony com a sua versão para o clássico All I Want for Christmas Is You. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. primeiro single da Sim, do novo álbum Every Day is Christmas. Foi lançado dia 17 de novembro. O clima de Natal já tá pegando na América, tem neve já em boa parte do norte. Aqui no Brasil, claro, Natal cai no verão, tem nada a ver aquela roupa de Papai Noel, vai fazer o quê, né? Por aqui o Parabólica América vai trazer a nova da Pink, a música que se chama Barbies, mais um single do álbum Beautiful Trauma. Another day, another sin. Another day I'm late again. Oh, just like that my money spent. Where did it all go? Another night, another heart. Another one leaves in the dark. And I'm searching for my counterpart. Where did they all go? And I lock every single door. And I look behind me even more. Now I'm turned in someone that I swore I would never be. I wish I could go back to playing Barbies in my room. They never say that you gotta grow. Soon, how fast things change. But now I'm here, and all I wanna do is go back to playing Barbies in my room. And I see it on my father's face. Another line that comes with age. I know that time will have its way. Where did it all go? They say that things were simple then. Although I don't remember when, I wanna know what happens next. Where do we all go? And I lock every single door. And I look behind me even more. Now turned into someone that I swore I would never be. Oh, I wish I could go back to playing ball. You gotta grow up quite this soon. How fast things change. Now I'm here, and all I wanna do is go back to playing Barbies in my room. Pink canopies and grass that needs putting fireflies in a jar. Getting home before it's dark. Scotch tape. But I wish I could go back to playing Barbies in my room. They never say that you gotta grow up quite this soon. You are listening, Parabolica America. I said I hate you, I was angry. I got so mad I slammed your door. You know I really love you, baby. I didn't mean to start a war. And I know there's a line, but I crossed it. And I pray that he won't leave a scar. I said I hate you, but I'm sorry. Sometimes I wish you'd cut me off. Maybe I should think before I talk. I get emotional and words come out all wrong. Sometimes I'm more honest than I want. So maybe I should think before. Maybe next time I'll think before I talk. I'll try my best to make it better. I'm all out of apologies. You know I'm not good under pressure. Cause hurting you is hurting me. I do And I pray it won't tear us apart. So let me piece it back together. I know I cut you pretty deep. Maybe I should think before I talk. I get emotional and words come out all wrong. Sometimes I'm more honest than I want. So maybe I should think before. Maybe next time I'll think before. I know that I should think before I speak. Cause I'm saying things that I don't even mean. Maybe I'm more honest than I wanna be. So maybe I should think before. Maybe next time I'll think before I say something I might regret. And I might get too far under your skin. I can't lie, I wish we could try it again. Oh, I wish we could try it again. Maybe I should think before I talk. I get emotional when words come out all wrong. Sometimes I'm more honest than I want. So maybe I should think before. Maybe next time I'll think before. I know that I should think before I speak. Cause I'm saying things that I don't even mean. Maybe I'm more honest than I wanna be. So maybe I should think before. Maybe next time I'll think before I talk. So maybe I should think before. Maybe next time I'll think before I talk. Essa é a norueguesa Astrid S com Think Before I Talk, lançamento da Island Records na América. Por falar nos Estados Unidos, vem aí um single que é tema do filme Fifty Shades of Grey, Freed, que é o último da trilogia que vai ser lançado aí em fevereiro de 2018. A menina se chama Sarah Grace McLaughlin, uma inglesa de 25 anos, que tem o nome artístico de Bishop Briggs. Ela é radicada em Los Angeles, nos Estados Unidos, e vem aí com uma regravação sensacional do In Excess, Never Tear Us Apart. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided. And they could never tear us apart. We could live. I'd make wine but I saw you at our bar last night. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Hid in the bathroom, I just couldn't say hi. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. 'Cause I took so much time to reset my life. Somebody, please help me get over you. 'Cause it feels like I've been wasting my time in all the wrong places, on all the wrong faces. Nobody compares to you. Spent a long to maintain and smile on my face. Cause it's madness on my brain, so I gotta make it back. But my home ain't on the map. Gotta follow what I'm feeling to discover where it's at. I need the memory in case it fades forever, just to be sure these last days are better. And if I have any enemies, then give me the strength to look the devil in the face and make it home safe. Now tell me, how did all my dreams turn to nightmares? How did I lose it when I was right there? Now I'm so far that it feels like it's all gone to pieces. Tell me, why do I never fight fair? I'm trying to find a place where I can go to take the soul my shoulders. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm someone alone. Take me. Esse é o Machine Gun Kelly com Lex Ambassadors e a participação da Bibi Rexha. Que time, hein? O single se chama Home, é um dos temas do filme Bright, lançamento aguardado aí da Netflix com Will Smith, vai ser lançado dia 22 de dezembro. Antes teve Griffin com Kate Perlman na música Nobody Compares to You, outra novidade nos Estados Unidos. E o próximo bloco, opa, o próximo bloco vem aí com a nova do Stone Temple Pilots, Metal, novidade de rock no rádio. Na sequência, aumenta o som, ainda vem Green Day e Follow Boy. We'll be right back. check this out. Parabolica America. Meet Billy. Billy is living the American dream. This is his friend Trey. And his neighbor Mike. They don't know it yet. Their lives will soon change forever because they're about to see the truth. us. It sharpens me like a knife. Esse é o pessoal do Fall Out Boy com Hold Me Tight or Don't, a música nova lançada no dia 15 de novembro, parte do álbum Mania. Antes teve Green Day, teve aqui esses dias com Back in the USA, aliás, literalmente, né? Acabaram de voltar para os Estados Unidos, estão lançando aí essa música que tem um clipe muito legal que critica bastante o presidente Donald Trump. Na página do Parabólica no Facebook, tô colocando o link aí dessa música do Green Day. E agora tem a volta ao tempo no Parabólica de hoje. A gente vai voltar a 1987, 30 anos atrás, começando com os ingleses de Manchester, no Swing Out Sister. Fantástica! Essa música chegou a ser a número 6 da UK Top 40 e número 1 na Hot 100, chegando também música número 1 na Adult Contemporary. No sábado, 25 de novembro de 87, era a música número 13 nos Estados Unidos. Swing Out Sister com... Parabólica América. Aliás, no Hot 100 chegou a ser a música número 6. Ela foi número 1 na Adult Contemporary. Antes de ter a música número 2 dessa semana, há 30 anos, com Belinda Carlisle. Ooh, baby, do you know that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. Essa semana, em 1987, parte do álbum Heaven on Earth, da ex-vocalista do The Go-Go's. Chegou a ser a música número 1 do Hot 100 na semana de 5 de dezembro de 1987. Mas nessa mesma semana, no sábado, 25 de novembro, a música número 1 da América há 30 anos era essa aqui. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Other hand. Cause the sheep can understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can think of. So I'll tell you something. It's not enough because I had the time of my life. I never felt this way before. It's Música número 1 dessa semana, 30 anos, tema do filme Dirty Dancing, sucesso nos cinemas. Essa música ganhou o Oscar de melhor trilha original, o Golden Globe Award de melhor canção e o Grammy de melhor performance pop de 1987. Simplesmente levou tudo que tinha para levar. Antes, Belinda Carlisle com Heaven is a Place on Earth e teve também Swing All Sister com Breakout. E o Parabólica América é assim, tem as melhores do passado e as melhores do presente. Vem aí mais uma novidade com Kigo e a banda One Republic. A música se chama Stranger Things. We used to run around this ghost town, always thinking out loud, how we gonna get out. I remember we dreamed of places that we could go, castles with the strange glow, people that we don't know. I remember we left a life that's ordinary from the start. We look for stranger things cause that's just who we are. Find me the edge of something beautiful and loud, like I'm picturing now. Tonight, technicolor shadow underneath your window. Just in case you don't know, I can see it. You cast an unfamiliar day glow, different than what I know. Shining like a halo, I can feel it. We turned our back on ordinary from the start. We look for stranger things, cause that's just who we are. Find me the edge of something beautiful and loud. Show me the sky falling. America. Mine, I have your Essa é a Miley Cyrus, That I Will Die For You, novo single lançado no Saturday Night Live no comecinho de novembro, fechando mais um Parabólica América. Obrigado pela sua sintonia, por todo mundo. Eu volto dia 9 de dezembro com mais uma edição via satélite, onde quer que você esteja. Semana que vem tem Parabólica Radio Show com o DJ Marcandi. O Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA. A apresentação, Serginho Ricardo, olá. A edição número 128 de novembro de 2017 teve aí até você, chegou até você em uma das diversas rádios filiadas pelo mundo da Parabólica Network. Mas o Parabólica, todos os programas estão disponíveis para você no Mixcloud da Nova Sound Studio. É só visitar o endereço www.mixcloud.com/parabólica. E a nossa última música de hoje vem aí direto de Cincinnati, Ohio, com Walk on the Moon e mais um single do álbum What If Nothing. A música se chama Kamikaze. Grande abraço para você e a gente se fala aí no comecinho de dezembro. Um abração, até mais, tchau. Chasing down my demons, I can hear them breathing. But who knew that you would be my comfort? You could bring the healing. Well, if my friend's gonna let me slide, how come you never left my side? Where I go, make it last all night while I slip into the great divide. I'm out. Serviço. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para você saber se a carne que está consumindo não contribui para desmatar a Amazônia. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. 19 horas e 9 minutos.